Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o Disco do Dia hoje traz canções para o inverno passar. Disco de estreia do brasiliense Léo Fresato. Esse disco faz parte da série Baixo Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados pela internet. Começamos com a faixa Veranizar, de Léo Fresato. Veja a chuva que cai lá fora, é uma chuva de verão. Ela cai e vai embora, feito a tristeza no meu coração. No meu coração. Aprendi a veranizar. Aprendi a veranizar. A série de discos que podem ser baixados pela internet é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas, e olá, ouvintes. Léo Fresato nos traz um disco de estreia com composições românticas e muito bem arranjadas. Um disco conciso, bem gravado e executado. Léo, brasiliense, mas curitibano de coração, é o compositor da música Oração, que estourou na internet em 2011, interpretado pela banda mais bonita da cidade. E ela que ouviremos agora, desta vez com a sua voz. Cabe até o meu amor, essa é a última oração, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem três vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Gravado no estúdio Gramofone Mais Musical, em Curitiba, teve a produção musical e coordenação de Álvaro Ramos. Foi mixado por este e por Rogério Varese. Os arranjos da maioria das músicas são assinados por Jerome Graz. Ana Larousse assina uma composição no álbum e canta com Léo várias canções. Destaque para a flauta tocada por Gabriel Schwartz na faixa De Janeiro a Janeiro, que ouviremos agora. Talvez eu volte logo pro teu sertão, me retorcer no teu cerrado pra ressecar até rachar o coração, que quase morreu afogado. É que eu vim de longe, eu vim lá do frio, e lá o povo chora o dia inteiro. É por isso que chove, que tudo mofa, de janeiro a janeiro. É de janeiro a janeiro. Talvez eu volte logo pro teu sertão. Cerrado pra ressecar até rachar o coração. Ai, que quase morreu afogado. É que eu vim de longe, eu vim lá do sul, e lá o povo chora o dia inteiro. É por isso que chove, que tudo mofa, de janeiro a janeiro. E finalizamos o programa com a canção Não Há Nada Mais Lindo, do próprio Léo. Destaque para o acordeon de Edith Camargo. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo, que eu tenho você, que eu tenho você. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você. não te prometo eternidade, mas dias te ofereço 1 milhão. E deixo você com metade do meu coração. O disco do dia de hoje traz Canções para o Inverno Passar, o novo álbum de Léo Fressato, que faz parte da série Baixe Legal. Esse álbum foi financiado coletivamente pelo site catarse.me e contou com o apoio da gravadora Gramofone Musical. Ele foi lançado pelo próprio artista no site amusicoteca.com.br e pode ser baixado no site www.leofressato.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios, que nós apreciamos. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que produz em companhia de Daniel Roviriego. Hoje tivemos a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia. Que eu tenho você.